Eu gostaria que você pensasse rapidamente. Você fez algum pedido a Deus hoje? Só balança a cabeça. Sim, ô pastor, corri tanto hoje que eu não lembrei de pedir nada para Deus. Mas quem pediu algo em oração a Deus, pode balançar algo? Na última semana, você fez então alguns pedidos a Deus, certo? No último mês, a mesma coisa. O que é que você pediu a Deus nos últimos dias? Eu vou citar aqui, pediu roupa. Está muito frio, pode ser, Deus, eu preciso de um casaco melhor. Preciso de um sapato melhor, mais quente. Você pediu comida. Deus, está meio escasso, eu preciso que o Senhor me ajude a ganhar mais e melhor trabalho, logo melhor subsistência. Alguém de nós pediu, Deus, tem um relacionamento com uma pessoa amiga até dentro de casa, não está legal. Então me ajuda a consertar isso, Senhor. Estou falando coisas normais da vida, não estou? Que a gente pede a Deus toda hora. Saúde. E alguém de vocês pediu a Deus esta semana. Deus, eu quero mais da tua presença, mais do teu Espírito Santo na minha vida. Você pediu isso a Deus essa semana? Você falou, pastor, eu já sou cristão. Mas quanto mais a gente é, mais a gente quer ser. Não é assim? Vamos ler uma palavra que Jesus nos estimula e nos move a orar. Diz ali em Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 5. Lucas 11, 5. Veja comigo aí na sua Bíblia. Acharam, irmãos? Diz ali, disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, não me incomodes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo estão deitados. Não posso levantar-me para te dar os pães. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso, vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Segura aí na sua Bíblia, eu só vou ler um verso mais, onde Jesus disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Amém, irmãos? Eu quero falar nessa noite de nós pedirmos a Deus, como já temos pedido coisas da vida natural, e devemos pedir mesmo. Não é pecado pedir saúde, pedir roupa, melhor trabalho. Isso tudo está dentro da normalidade. O Senhor chegou a dizer, estimulando nós à oração, ele chegou a dizer que, contando uma história, que uma pessoa chega de viagem na casa de outra. Ambos eram amigos. E aquele que recebe o amigo à meia-noite, ele não tinha nada o que oferecer em casa, não tinha comida. Ele corre na casa de um vizinho, bate lá e pede, amigo, me quebra o galho. Seria mais ou menos na nossa linguagem normal. Me quebra o galho, é meia-noite, não tenho onde comprar. Eu preciso, chegou meu amigo lá em casa e nada tenho a oferecer. E o homem dentro da casa diz, olha, eu já estou dormindo, isso é hora de bater. E o homem lá fora, mas por favor, vou passar vergonha se eu não tiver nada para oferecer. E ele continua batendo e continua falando, e o homem lá de dentro da casa dizia: olha, meus filhos estão todos dormindo. Eu não vou levantar agora à meia-noite. Imagina se fosse uma noite fria como essa, um amigo bater à meia-noite. Olha, tem que ser muito amigo para a gente levantar de bom humor. Hein, irmãos? Eu não sei se alguém de vocês tem problema com humor, mas tem uns irmãozinhos que se acordar fora da hora já ficam todo azedo o dia inteiro. Bom, quero dizer, vence esse negócio, porque isso aí vai te incomodar a vida inteira, está te atrapalhando. Mas vejam, esse homem está dizendo assim, mais ou menos, não dá. Ou ele estaria dizendo, isso é hora de bater. Ou podia dizer, por que tu não te preveniu com pães? Deixa eu dizer uma coisa a você nessa noite. Você pode pedir a Deus qualquer coisa. Tu tem coragem de pedir a Deus? Nas tuas orações, Deus, por favor, me dê isso, me dê aquilo outro. Claro, peça coisas que vão edificar a sua vida. Não vai pedir qualquer coisa, claro. Mas vejam, você pode pedir porque Deus não é o amigo de má vontade dentro de casa. Deus não tem esse azedume, ou vai pegar Deus à meia-noite, 3 da manhã, de mau humor. Isso não existe com Deus. Você pode bater a qualquer hora na presença de Deus. Tens feito isso, meu irmão? Ou tem alguma coisa, diz, ah, pastor, eu não vou pedir isso para Deus. Deus é alguém tão ocupado com pessoas com necessidades muito maiores do que as minhas, e eu vou pedir isso a Ele? Sim, o Senhor disse para nós batermos. Seus pedidos nunca são fora de hora. Sabia disso? Seus pedidos não são inconvenientes, e eles não são fora de hora, jamais. Veja como continua essa palavra. O Senhor aí fala de um pai que, se o filho pedir tal coisa, por acaso lhe dará outra? Se o filho pedir, por exemplo, um ovo, será que o pai vai dar um escorpião? Não. E se você me perguntasse, pastor, e se eu pedir uma coisa fora da vontade de Deus? Se eu pedir algo que Deus não quer me dar, porque isso não vai fazer bem para mim. Você acha que Deus vai dar? Não, porque Ele te ama tanto, que se você ainda orar de uma maneira inconveniente, Deus te ama e não vai te dar. Sempre que Deus diz não para você, Ele disse o que é melhor para ti. Tem que crer. Ah, de repente alguém diz, ah, se Deus não me der tal coisa, estou largando tudo. Então você não crê que até o não de Deus é uma bênção para nós? Crê nisso? Que até quando Deus diz, não, eu não vou te dar isso, meu filho. Nós pais damos tudo que nossos filhos pedem? Sim ou não, irmãos? Não, não damos. Tem coisas que nós julgamos que eles não devem ganhar, ou eles não têm maturidade para ganhar, ou aquilo pode ser algo perigoso a eles. Se uma criança de 2, 3 anos pede, pai, me dá a faca afiada, aquela de fazer churrasco. Você vai dar para o seu filho de 2, 3 anos? Claro que não. Então tem coisas que nós vamos negar exatamente porque amamos nossos filhos. Assim é Deus. Mesmo que a gente peça, o Senhor vai então dizer não. E aí o Senhor está dizendo, por isso pedi. Buscai, batei, é o Senhor que está dizendo, veja, é o Senhor, não é a promessa de qualquer um, é o próprio Senhor Jesus que está dizendo isso. Veja, aí eu disse adiante aquele versículo que eu li de João 16, 13, onde o Senhor disse que o Espírito Santo vai nos guiar, por onde? Por toda a verdade. Essa é uma oração que eu faço pessoalmente há muitos e muitos e muitos anos. Porque toda hora na vida, nós temos que tomar decisões. Todos os dias você está tomando decisão, não tem? Toda hora. E algumas decisões são pequenas, outras médias e outras muito grandes. E você precisa dizer, Senhor, me guia pela verdade. Então, quando o Senhor, Ele está dizendo, eu vou te dar. Mas você também deve dizer, Senhor, teu Espírito me guie pela verdade. Sabe, um crente em Jesus, homem ou mulher, é uma pessoa que sempre está atenta para onde Deus está indo, Deus está movendo as coisas. Para lá eu quero ir. Para dentro da vontade de Deus. Se você faz algo contrário à vontade de Deus, você automaticamente está se desligando do Senhor. Quando você faz a vontade de Deus, você está se ligando ao Senhor. O Espírito Santo diz ali que ele é como um guia. O Espírito Santo, irmãos, ele é como um pastor. Agora, como Jesus guiava os apóstolos, o Espírito Santo vai guiando a gente. Mas você, mas pastor, eu não enxergo o Espírito Santo. Você enxerga o Espírito Santo? Não, eu também não. Mas Deus colocou um, se vou chamar um dispositivo, uma peça dentro de nós. Essa peça que te permite conectar com o Espírito Santo. Qual é essa peça? A peça que só o ser humano tem. Animais não têm, vegetais não têm. Só nós, seres humanos, temos uma parte que permite se ligar a Deus. É o nosso Espírito. Essa nossa parte, uma parte da composição do nosso ser, é o nosso Espírito. E nós, então, podemos, ou o Senhor se conecta a nós. Veja, quando o Espírito Santo, ele está te dando uma direção. Mas pastor, o Espírito Santo nunca falou no meu ouvido. Ou eu nunca vi. Mas às vezes as pessoas dizem assim, o Espírito Santo, ou Deus falou ao meu coração. Você já ouviu essa expressão? Talvez você até já usou. Quando você está dizendo, Deus falou ao meu coração, você está dizendo, o meu espírito humano, já, se você já é convertido, o teu espírito captou algo do Espírito Santo. Entenderam isso? Isso aqui é fundamental. E aí, então, de repente, você diz, ah, eu tive uma intuição. Se você é um crente em Jesus, o Espírito Santo pode ter te dado uma intuição. Ah, pastor, eu tive assim, eu senti uma orientação de Deus. Se você está andando com Deus, então esse teu equipamento chamado Espírito, ele está funcionando bem. E aí você capta, você entende verdades espirituais que a Bíblia diz que o homem natural, o homem não convertido, a mulher não convertida, não entende isso. Se você disser, olha, sinto que Deus falou comigo, a pessoa que não conhece Deus, mas esse pessoal está louco. Como é que Deus fala? Deus tem muitas maneiras de falar. Ou você, de repente, assim, eu tenho um impulso para fazer algo. E você percebe, isso é de Deus, porque no meu natural eu não faria isso. Você percebe que é de Deus, porque você é uma pessoa, então, que está andando com o Senhor. Às vezes tem uns irmãos que me dizem assim, pastor, Deus nunca falou comigo. Bom, eu devo dizer que você que está aqui me ouvindo não poderia dizer isso. Porque se você abrir a Bíblia, Deus já está falando contigo. É ou não é? Pelas Sagradas Escrituras, Deus já está falando contigo. Mas pastor, eu nunca percebi nada assim espiritualmente de Deus. Então começa a andar perto do Senhor. Por isso nós falamos aqui, Espírito Santo, me guia. Vai à minha frente, Espírito Santo. Tem situações que você e eu não sabemos qual decisão tomar. Você sabe todas as decisões da vida? Não sabe. Ah, devo fazer isso ou aquilo? Às vezes tu não olha. Ou se você tinha duas, três ofertas de emprego, você sabe qual é a melhor? Olha, eu acho que 99% nós não sabemos. Ou vamos usar apenas o critério financeiro. Ah, o que pagar mais é o melhor. Bom, esse não é o único critério para fazer uma escolha de trabalho. Mas se tu é ganancioso, aí não adianta. Deus me disse. Ah, Deus disse ou o teu egoísmo disse? Entenderam, irmãos? Pois então, mas se você está afinado com Deus, você está ali receptivo para Deus, o Espírito Santo vai te dar direção. As decisões, quando nós não sabemos, olha, o não saber, eu vou dizer, é uma grande bênção. Como assim? Porque quando você não sabe a decisão a tomar, o passo a dar, sabe o que que você vai fazer? Sabe, né? Você vai orar, Você vai dizer, por favor, Senhor, me dá clareza. Está tudo muito nebuloso, eu não consigo enxergar, Senhor. Me dá direção, Senhor. E quando você então pede direção, você de repente até vai jejuar naqueles dias para buscar mais direção de Deus. Você vai orar mais, vai pedir alguns irmãos a te ajudar em oração. Quando você faz isso, você está como se equipando para captar o que o Espírito de Deus vai te dar. O Espírito Santo nos guia por toda a verdade. O versículo de abertura do culto, lá de Romanos 8, 14, lá nos dizia que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Veja, aqui Jesus diz que o Espírito Santo ia guiar. Lá o apóstolo Paulo falou aos romanos, se você se deixa guiar pelo Espírito Santo, você é um filho de Deus. Sabe, os nossos filhos, depois que ficam anos morando conosco, muitas vezes nós pais não precisamos nem verbalizar algo para eles, não precisamos nem falar. Basta, o que, que a gente diz? Um olhar. Chega visita em casa, de repente os filhos quando são pequenos, eles começam a querer dizer para a visita, ó, pessoal, eu estou aqui. O pai ou a mãe só olha para eles, só faz um sinalzinho. Como é que você faz quando quer dizer uma coisa para o filho? Pode fazer, faz para o teu vizinho. Ou para o filho está ali na sala ou na cozinha e os adultos vão ter uma conversa de adultos. E que não é saudável, às vezes, uma criança ouvir. Às vezes é uma conversa mais pesada, às vezes é uma coisa mais sigilosa. E o que, que a gente faz para os filhos? Ele terminou o almoço, terminou a janta, a visita nem vê. A gente só faz assim, ó. Vai, sai daqui, agora vai ficar só nós adultos na sala. Você faz isso? Quem já fez isso em casa? Sem dizer uma palavra, o filho entendeu tudo. Não entendeu? Ou o filho está se comportando mal. Tem algum sinalzinho que você faz só com o rosto? Ou se o filho devia ter feito algo e não fez, e você mãe, você pai, você vai fazer assim. E aí, por que não fez? Não precisa falar, né? Abriu as mãos assim, já comunicou tudo, não comunicou? Todo mundo tem sinaizinhos, mas tem uns sinais que são geral, né? Pois quando você está andando com o Senhor, você vai captar, até quando Deus não fala. Os filhos não captam quando nós nem falamos? Quando você está íntimo de Deus, quando você está andando também numa vida santa com Deus, até o silêncio de Deus você capta. Sabe, porque o Espírito Santo começa às vezes a te trazer uma inquietação interior. Sabe aquela situação que você vê uma pessoa pela primeira vez? E por algum motivo que talvez até hoje você não soube explicar, e pode ser que a partir de hoje explique, você diz, não bateu. Já aconteceu isso com vocês? Não deu liga, não sei o que tem, mas eu e essa pessoa não afinamos. Quem já aconteceu isso? Já? Você nunca viu a pessoa, você não tem nem direito, isso seria quase um preconceito. Você não, a pessoa nem abriu a boca ainda e você diz, tem alguma coisa errada que não ligou. Eu não estou dizendo que sempre é o Espírito Santo. Mas se você anda com Deus, você está próximo de Deus, muitas e muitas vezes é o Espírito Santo. Às vezes pode ser o nosso azedume também. Eu não gosto de gente loira, não gosto de gente morena, então... Cuidado, isso é mal. Eu estou falando que quando você anda com Deus, de repente você percebe no teu interior algo. Não precisa dizer para ninguém. Se aquela pessoa se aproxima de você, fica observando, fica cuidando. Diz, Espírito Santo, me mostra bem o que existe aqui, para eu não pecar contra essa pessoa. Mas para eu também não ser vítima de um engodo, do engano dela. Entenderam isso, irmãos? Ou, se você está aqui ouvindo a palavra de Deus, e o Espírito Santo está te instigando, ele está colocando coisas no teu coração, não fecha teu coração. Ah, eu não gostei dessa palavra de Deus. Isso você não pode fazer. Não pode ser como criança mimada, que a mãe serve o prato, o pai serve o prato, e aí o filho diz, isso eu não gosto, e vai separando. Quando a gente senta na mesa do Senhor, não tem só batatinha e Coca-Cola. Entenderam o que eu quero dizer? Quase todo mundo gosta disso, ainda que não é saudável, né? Mas quando a gente senta na mesa do Senhor, quem serve é Deus. Aquilo que nós precisamos, nem sempre aquilo que nós gostamos. Mas aquilo que nós precisamos. Você tem prazer em comer tudo que você come? Ou tem coisa que você come porque sabe que é saudável? Eu tenho coisa que eu como, não é assim, dando todas as glórias a Deus. Pelo fator saúde, sim, mas pelo fator paladar, não. Você come alguma coisa assim, quase por necessidade? Quem aqui come quase? Eu preciso, sei que isso é saudável. Não me pede para comer, eu sei que é muito saudável, um dente de alho por dia. Mas não me pede para comer isso, eu sei que é saudável, né? Só se o casal, os dois, cada um come um dente de alho. Aí entre eles se acertam, tudo bem. Mas pobre dos irmãozinhos que estiver perto de nós. Veja, irmãos. O Senhor nos disse, orem, peçam. Mas tem um pedido grandioso que a gente tem que pedir. Pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Senhor, me guia, me ajuda. Eu estou falando de hoje tomar decisões. Seguir rumos, é disso que eu quero falar. O Senhor então está dizendo, peça, peça. Nós pedimos comida. Aqui os filhos pediam ovos, os filhos pediam peixe, os filhos pediam pães. Mas o Senhor termina dizendo, peça o Espírito Santo. Deus pode te negar algum pedido que você vai fazer. Ah, Senhor, eu quero um par de botas novo para esse inverno, porque é um par de botas de R$1.500, e aí eu vou ser o cara, ou eu vou ser a mulher da igreja, numa bota bem autona assim. Vou me exibir, todo mundo vai ficar enciumado. Aí Deus não vai te dar. Tomara que não te dê, se for esse pensamento. Mas se você pedir o Espírito Santo, nunca, jamais, o Senhor te negará. Jamais. Até um pai que não é um pai perfeito. Não. E às vezes chega a ser um pai até mau. Mas quando o filho pede alguma coisa e o pai sabe da necessidade do filho, o pai dá, diz aqui na Bíblia. E Deus não é melhor que qualquer pai desse mundo? Sim. Deus é melhor, pois quando você precisa tomar uma decisão, pensa, e aí, mas pastor, como é que eu sei se eu acertei na minha decisão ou não? Como é que eu sei se foi o Espírito Santo que me guiou, ou fui eu mesmo que fiz de maneira que eu achei melhor? Sabe como você sabe, você que já é cristão? Pelo resultado que isso vai dar. É ou não é? Se o resultado é bom e para a glória de Deus, então foi o Espírito Santo que te guiou. Não adianta dizer, irmãos, agora nós vamos aqui, a nossa igreja é guiada pelo Espírito, e eu faço um estardalhaço aqui, e daqui a 3 meses a igreja está quebrada. Foi o Espírito Santo que quebrou a igreja? Não, né? Foi uma atitude egoísta da liderança. Um jeito sem escutar Deus, pegaram e fizeram a sua moda. Ainda que usavam o nome de Deus para fazer isso. Se você, por exemplo, vai tomar uma decisão na vida, e isso deu tudo errado lá adiante, saiba que o Espírito Santo, então, não foi que te liderou nessa decisão, mas você se liderou a si próprio numa atitude egoísta. Sabe o que eu digo, irmãos? Tudo que você pedir a Deus, tinha que ter um ingrediente nesse teu pedido. Um ingrediente além do pedido. Deus, me dá aquilo que vai honrar o teu nome e o teu reino. Peçam, irmãos. Peçam as coisas. Pode pedir, Deus, me dá saúde. Para que você quer viver 80 anos, 90 anos, 100 anos? Você pode dizer, Deus, eu quero viver 100 anos. para glorificar o teu nome, para servir o teu nome, para ajudar pessoas a te encontrar. É para isso que eu quero viver muito, Senhor. Me dá saúde, Senhor. E sim, vou desfrutar da saúde, claro que vou. Mas com a minha saúde eu quero te honrar, Senhor. Alguns de nós vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Sim, Senhor, me dá condições de ganhar dinheiro e muito dinheiro. Mas eu quero que teu reino ganhe, Senhor. E isso quando o Espírito Santo sabe se isso é de coração, viu? Porque tem cara que está fazendo tudo para a glória de Deus. Mentira, não está fazendo nada para a glória de Deus. É para a glória pessoal. Mas quando você faz de coração, Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou viver, o que eu vou trabalhar, o dinheiro que vou ganhar, os relacionamentos que vou ter, eu quero que tudo isso redunde no louvor do teu nome. Ah, o Espírito Santo enxerga isso. E você pode dizer, Senhor, me dá dons espirituais, me dá capacitações celestiais, Senhor, porque eu quero que teu nome ganhe. Ah, quando você faz isso, isso derrete o coração de Deus. E Ele vai te dar. Ele vai te dar. Porque tudo que vai dar glória para Ele, porque a Bíblia diz que tudo veio dEle, e tudo deve voltar para Ele, porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Esse tem que ser o nosso pensamento. E aí então o Espírito Santo, me dirige, Espírito Santo. Me dá intuições interiores. Usa pessoas para me falar algo. Usa a tua palavra. Usa a minha comunhão pessoal para o Senhor falar comigo. Afinal, Senhor, a minha vida só tem uma razão. É viver para a tua glória. Às vezes as pessoas vêm me dizer, pastor, ora por mim, para eu ter prosperidade, para ganhar dinheiro. Oro, mas antes de orar eu vou te fazer uma pergunta. Se você ganhar, se você prosperar, o reino de Deus ganha alguma coisa com isso? Se você ganha hoje 1.000 reais e passar a ganhar 20.000 reais, o reino de Deus ganha alguma coisa com isso? Ah não, pastor, aí vai ser um dízimo muito alto, né pastor? Aí fica meio pesado para dar o dízimo. Está te sobrando 18 mil. Antes vivia com 1.000. Aliás, com 900, se já fosse dizimista. Irmãos, eu não oro para formar egoísta. Porque uma pessoa que prospera financeiramente sem Deus, ela se torna pior do que antes. Dê um amém aí, meu irmão. Me ajuda. Uma pessoa que prospera sem Deus se torna pior do que antes. Amém? Se torna mais egoísta, mais ruim por dentro, mais avarenta, ela fica presa naquilo. Pois veja o Senhor, por isso o Espírito Santo me guia pela verdade. Me guia por caminhos que me levam para o Senhor. E eu não estou falando de céu ainda, o céu é no final da vida. Eu estou falando de caminhos que me aproximam de ti agora. É, irmãos. É, irmãs. Aquilo que você faz, as decisões que vais tomar, coloque o reino de Deus acima da tua vontade. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te honrar. Tudo que tu fizer, pode levar às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, Deus vai te honrar. Lembram de José no Egito? Aquele moço era um moço de Deus. Foi vendido com 15 anos de idade. Aos 30 anos se tornou o homem mais poderoso do mundo. Com exceção, é óbvio, do faraó. Mas o homem que mais tomava decisões era José. Por quê? O próprio faraó uma vez chamou os seus conselheiros e disse, aonde que nós acharíamos um homem como esse? No qual há o Espírito de Deus. Sabe que quando nós estamos, então, conectados com Deus, vamos dizer, conectados com o céu, você vai conseguir ouvir lá dentro, de maneiras diferentes, Deus vai te falar e as decisões que tens que tomar serão decisões certas na tua vida. Eu posso perguntar, mas todos nós já tomamos decisões erradas um dia. Sim ou não? Sim. E até como cristãos já tomamos decisões erradas. Sabe por quê? Porque nós colocamos nós à frente do Espírito Santo. E quando você vai à frente, você depois diz ao Espírito Santo, assina aqui o que eu fiz. Não mesmo. Quando você deixa o Espírito Santo na frente, você é só segui-lo. Os filhos de Deus seguem o Espírito de Deus. Os filhos de Deus seguem. Agora, os filhos do diabo seguem o Espírito do diabo, é claro. O mundo sem Deus é assim. Os filhos de Deus se deixam pastorear pelo Espírito de Deus. Se você comete um erro, e você sente aquela dor de consciência após, sente culpa após o erro, quem foi que gerou culpa em ti? O Espírito Santo. Sabia? Então a culpa, apesar de ser fruto de um erro, mas a culpa ainda é um sinal abençoador, nos dizendo, volta, retorna, ou sai desse caminho no qual entrastes. Perceba o sentimento que mais tem atrapalhado as pessoas no mundo inteiro, é uma pesquisa isso, é a culpa. É o sentimento que mais ataca o ser humano. O segundo sentimento maior, medo. E não são essas duas coisas que destrói o ser humano, destrói por dentro? Quando uma pessoa tem culpa, ela fica só olhando para o passado. E essa culpa pode ser perdoada. Sim, Jesus pagou o nosso erro. E aí a Bíblia diz que nos vem a paz. O medo. O que é que Deus fez para nós vencermos o medo? Deus criou algo chamado fé. Quando você tem fé no Senhor, você vence o medo. Agora, se você não tem fé, o medo te vence. O medo te amarra. Assim como a culpa te joga para o passado, o medo não deixa você se mover. Você fica paralisado. Fica ou não fica? Lembra quando a gente era criança? E aparecia um barulho dentro de casa. E naquela noite, casualmente, o pai não estava em casa. Estava viajando, estava trabalhando, estava isso ou aquilo. E você, jovem, adolescente, criança, ouviu um barulho. O que é que você fez? Levantou da cama, ligou a luz e que barulho é esse aí? Ou você colocou a coberta por cima e ficou quietinho, quietinho ali. Deus me livra, se der até me arrebata nessa hora. Você ficou paralisado, não conseguia sair da cama. Medo é algo terrível. Uma pessoa que tem medo de dar passos, veja as escolhas. Deus vai te ajudar a vencer culpa. Ele te ajuda a vencer medo. E Ele te orienta nas escolhas. Tem algo melhor do que esse Deus? Não tem, meus irmãos, não tem. E quando a gente não tem clareza o que fazer, espera, espera um pouco mais. O Senhor vai orientar, sim. Você chegou aqui hoje à noite? Tem alguma decisão, talvez muito pequena, nem vou perguntar, mas média para grande, que você tem que tomar e diz, pastor, eu não estou enxergando o caminho. Primeira coisa, o Senhor disse para nós hoje à noite, pede. Pede, bate, procura, eu vou te mostrar. Segunda coisa, o que o Senhor disse pela palavra. Siga o Espírito Santo. Mas você pode dizer, pastor, eu estou perdido. Se você não sabe nenhuma dessas coisas, orar você sabe, né? Você sabe pedir a Deus, ainda da maneira que seja, como for, Deus está vendo o teu coração. Peça. Pode ser um pedido material, mas hoje à noite estou pedindo um pedido maior. Para você pedir, Espírito Santo, vai na minha frente, dando para mim o entendimento para que lado eu devo ir. Peça isso ao Senhor. Tem uma decisão que tem que tomar? Pode ser que muitos temos, até uma decisão profissional. Pode ser que temos uma decisão de ter que procurar uma pessoa para resolver um problema que está nos incomodando a ambos. Pode ser que temos uma culpa para resolver. Com Deus, vamos dizer, aparentemente é mais fácil, mas tem que resolver com a pessoa também. Ou você tem um medo? Não, eu tenho que sair desse medo. Eu queria que você pedisse isso a Deus hoje à noite. Coragem você tem para pedir para Deus, porque você viu que Deus só vai te dar coisa boa. Pode pedir. O Espírito Santo vai te guiar pelo melhor caminho. Pode pedir. Tu acredita em tudo que eu estou falando? Acredita? Pede. Foi Jesus que disse, peça, peça, peça. E que teus pedidos todos redundem numa vida melhor para você. E na glória de Deus, é claro. Sem isso, não devemos então pedir nada, se não é para que Deus seja honrado com o benefício que vamos ter. Peça. Gostaria que ficasse de pé? Vamos orar? Se você é filho de Deus, você já se converteu para Jesus, eu gostaria muito, muito mesmo, que ao mínimo sinal de Deus, você consiga captar. Veja, teu coração tem que estar em dia com o Senhor. Você pode pedir, eu quero te orientar nessa oração. O que você precisa materialmente, pode pedir para Deus? Lembrando, desde que a obra de Deus ganhe com a tua bênção. Podes pedir para Deus. Porque o Senhor disse que Ele vai te dar. Se você pedir e nada duvidando, crendo, Ele vai te dar. Podes pedir. É entre você e o Senhor. Agora a segunda coisa que eu quero te pedir, que você ore. Espírito Santo, me guia por toda a verdade. Espírito Santo, até quando eu estou confuso, eu não estou enxergando o caminho a seguir. Vai na minha frente e me sinaliza que é o Senhor. Me sinaliza, Senhor. Seja por uma intuição interior, seja diretamente pela tua palavra, Senhor. Seja por um irmão, uma irmã madura na fé. Me sinaliza, Senhor. O Espírito Santo, Ele quer te liderar. Deixa Ele ir à frente. Deixa Ele ir à frente. Não vá você na frente. Não tente saber mais do que Deus. Deixe o Senhor, Ele próprio, te pastorear. Pode ser que você, mas pastor, não estou entendendo tudo isso. Simplesmente ore. E logo você vai começar a ver os sinais que Deus está dando. Tem muitas coisas que nós de fato não entendemos. Porque nós não andamos pela vista, mas por fé num Deus que nos ama. Fale com o Senhor. Tem uma palavra de Deus, do profeta Isaías, que diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Se você chegou aqui confuso, o que vou fazer, seja da minha vida, seja em família, seja em trabalho, tudo está como um grande nevoeiro, não enxergo nada à minha frente. Eu devo te dizer que Deus dissipa nevoeiros, Deus desmancha nevoeiros. Deus sabe como soprar um vento forte para mandar nuvens que são nebulosas para longe e fazer o sol brilhar para você enxergar o caminho. Deus sabe fazer isso. Eu não sei. Eu não posso. Você também não tem força para isso. Mas nós temos um Deus que um dia criou um caminho no meio do mar, com um fortíssimo vento, diz a Bíblia. O mar se abriu. Deus sabe como fazer. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. A Bíblia diz que Deus não dorme e Deus não cochila. Você pode bater a porta do Senhor a qualquer hora, como falei anteriormente. Nunca será um momento impróprio. Você nunca vai incomodar Deus, não te preocupe com isso. E se você já bateu sobre esse assunto que estás orando, você já bateu muitas vezes. Eu estou te convidando hoje à noite. Bate de novo a porta do Senhor. Você pode ter batido a porta de amigos, de pessoas influentes, bateu na porta de familiares, na porta de empresas, e nada se abriu. Bata na porta daquele que não só abre portas, mas ele cria portas onde não existem. Pode bater. A oração da fé. Pode bater. Às vezes é um filho perdido, sem Deus. Bata. Pastor, eu já orei muitas e muitas vezes pelo meu filho, pela minha filha. Eu estou te convidando a não desistir. Afinal, o homem que ganhou o pão, ele também foi perseverante. Ele não desistiu quando ouviu lá de dentro da casa: não posso, meus filhos já estão dormindo. Não desista. Não desista. Senhor Deus, é tão bom nós confiarmos em Ti. Até quando os nossos recursos desaparece, tudo se vai. O que não podemos perder é a confiança de que o Senhor proverá. Quando as possibilidades nossas e de nossos amigos, elas desaparecem e são escassas, no Senhor nós temos toda a provisão. Obrigado. Tu acredita nisso, meu irmão? Crê, minha irmã? Sim.